Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, na próxima hora não ouvirão palavra cantada. O destaque no programa é sempre para a música instrumental e começamos com um dos muitos discos novos que pontuarão a sessão de hoje, junta Zaque e Ossa, no disco Syntheticopia, uma ideia fantasiosa que procurou explorar aqueles que serão os sons originais do cosmos, e nesta viagem conta-se a participação na masterização do mago Rafael Antanirizarri, que passou este ano por Lisboa agora, e de Zaque e Ossa a abrir a emissão Drifting, uma emissão feita por camadas. Já lá iremos. Agora os sons eletrónicos, atmosféricos. Daqui a pouco, Dawn to Dawn, projeto de pop, synth-pop canadiano, que tem um tema instrumental chamado Lanes. Boa noite, bem-vindos. para trás vai ficando aquele que foi o primeiro single do disco que saiu nesta sexta-feira passada. Music for Animals marca o regresso de Nils Fram, a eletrónica muito suave e sem piano do alemão. Neste novo trabalho ouvimos Right, Right, Right. Antes, o universo do trio Dawn to Dawn, edição debut Postcards from the Sun to the Moon, de lá Lanes, e a abrir Zaque e Ossa com Drifting. Agora, dispensa, e isto é um clichê, mas dispensa apresentações, Ryuichi Sakamoto, ele que tem andado entretido com a banda sonora para uma série de anime da Netflix chamado Exception, de lá Oxygen. Depois, dois nomes que exploram a voz, mas não a palavra, Ian William Craig e Paulo Ziholtz. Deixámos para trás Paulus e Holt, de Sustained Series Volume 3, Our Shimmering Breath, antes o canadiano Ian William Craig, ele que explora os instrumentos tal como a sua voz, manipulando-a, e de que maneira, de uma forma muito angelical, de Music for Magnesium 173, música para um jogo de computador, Attention for It Radiates, em cima Ryuichi Sakamoto com Oxygen, e agora os sons mais experimentais, primeiro de Lawrence English, da edição deste ano Approach First Encounter. Mary Lattimore, a arpista convidada por Micah Frank e Chet Doxas. Chet Doxas toca instrumentos de flauta, Micah Frank dedica-se à eletrónica. Juntos inventaram The Music of Hildegard von Bingen Part 1, Ave Maria com Mary Lattimore, pelo meio entre Lawrence English e Micah Frank e Chet Doxas. A canadiana Sara Davachi a dar uma volta ao universo sonoro do século XVIII com órgãos e drones e sinos, tudo a fazer sentido em Hall of Mirrors. Para seguirmos em frente com alguém que foi um dos pais do som krautrock, de bandas como os Cluster ou Harmonica, mas que agora explora universos mais etéreos, Rodillias de Einfluss, Black Whitefield. Thank you. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, muito dedicada a sons deste ano. Rodilius lá em cima com Black White Felt. Depois, Vince Popes, que é conhecido por escrever música para séries televisivas como Black Mirror, Misfits ou Well Under, mas que convidou uma série de nomes para o disco Together Apart, entre eles Sophie Hutchings. Ouvimos-los em Pause e para trás, Pulling the Rain. É um dos temas do disco duplo que sai em novembro 25 e que traz de volta o norte-americano, agora radicado na Irlanda, Peter Broderick. Sons exclusivamente ao piano, em Piano Works Volume 1, Pulling the Rain, a fechar esta sessão de regresso depois de um período de férias do Em Transe. Já sabem, o programa, depois de tocar na rádio, transforma-se em formato podcast. Encontram os ficheiros nos diferentes agregadores de podcasts em radiotranse.blogspot.com. Para além do link para o download, podem também ler os poemas de Ana Freitas Reis e ver as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos em breve. Fiquem bem.